99895 para a coordenação. Mantenha o setor, espera visual, transfere agora para a torre 11895 November Oscar Whisky. Médica 2000, Papa Alta Delta, senhor? 4000 pés. 4000, senhor. Azul 2719, para o localizador, cuja direita para o 130. Direita 130 para o lote, 2719. Papa Hotel Delta, informo que ultrapassará o curso localizador, aguarde o vetor para o localizador. Gente, vai passar o lote e aguarda o vetor para o recado, Papa Hotel Delta. 1739, novo limite, radial 300 de Salvador. 300 Salvador, mantendo 060. 739, reautorizado para 4000 pés. Para 4000, no 739. Da Azul, nessa proa está atualizado o X-Ray? Afirmativo, desça para 2 mil pés, autorizado ele é. 2 mil, repatriado, estabilizado, 2799. Para a área Netuno. Ali mantém o Rosero. Ali mantém o Rosero no 648. No 05, no Salas 46, condições de liberar na faixa militar? Afirmativo. Libere a esquerda na hotel. Está livrando, faixa militar, então 05. November, correção Papa Hotel Delta, tráfego precede 12 horas, 5 milhas e meia, cruzando 2.500 para 2 mil pés. É o Embraer 90. Teste do tráfego, Papa Hotel Delta. O código 5442 e controle 908. Autorizado nível 350 para manter o ar, aperto 7, horário, depois comprando o plano de voo. Na casa de vocês, da escola da 10, foi bem pequena, 5442, 208. Irmos, reduzindo. Alô, Salvador, muito boa tarde, 3198, mais informação, Lima. 3198, via Mari para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Via Mari 2 mil, possibilidade de voar na proa de TAP. Autorizado. Salvador, Olympus 08. Olympus 08, confirme o nível solicitado. 10 mil. Ah, entendi. 10 mil. Suba para nível 100, reporte ingressando na área Netuno. Atenção para 100, reportará área Netuno. Papa Hotel Delta para o localizador, curva direita para o 130. Para o lote 130, vai ser a pro, Papa Hotel Delta. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2014, Hotel Delta. 1739, curva direita para o 090. Confirma, foi para o gol no 739? Gol no 739, direita para o 090. Direita 090, mantendo 4 mil. Azul 2719, estabilizado no lote. 2719, cruzando a torre, 198, decimal 95. 295, 2719. Gente, mantenha a espera na rotatória aguardando. Mantém, aguardando, novembro ao 6. Papatango, Juliette, Charlie Zulu, após a decolagem, mantenha mil pés até a liberação do controle. Autorizado decolagem 1735, correção no 00 graus, 099 do vento. Sou Salvador, Azul 2719, estabilizado no X-Ray. Pelo 719, custa aproximação, aguarde sessões de pouso. 2719. 739 vai curvar agora à direita na proa 140 para interceptar o localizador. Ok, direita 140 para interceptar o localizador. Podemos descer? desce para 3.000 no setor. Confirmando a proa 145. 145, 3.000 pés, 1739. A pau Hotel Delta inicia redução para aproximação, desce para 2.000 pés, reporte localizador. Vou reduzir 2.000, vai reportar aqui o Papão Hotel Delta. Voo 648, contato radar, só deu 350. 02, pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, o Xanem 140 no 02, chama o táxi. Chama táxi 02. Foi. 719, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 099. Livre pouso no 0, 02, 719. No 739, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, no 739. Mantenha a minha frequência, informo um Papa 12 do Alfa sobre a rotatória, mantendo 1.500 pés, espera sobre a rotatória. Reporte visual com o mesmo. Subir, mantenha 1.000 pés. Charles Zulu. Zulu, ciente, vai reportar visual com a aeronave. Papa Romeu 9.000, acho que o Whisky, informo Charlie 3.10, prosseguindo para a rotatória, mandando 1.000 pés, reporte visual com o mesmo. Reportará visual com aeronave em novembro. 12719, informa o tráfego decolou agora da cabeceira auxiliar. Um Charlie 310 não irá interferir com sua aproximação. 12719, gente. Vá à direita na proa 080. Direita 080, papá, direto papá. Controle o Papa Hotel Delta, tá full LS. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, complete o procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. E aí, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, full LS. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, com essa aproximação, a voz pista livre. Tente até cancelar e girar a base pela direção, na 7. Romeu, Papa Hotel Delta, tem condições de realizar uma base curta, mantendo, descendo para 1.000 pés? Afirma, só se for agora. Tente, base curta, agilizando, Hotel Delta. Vamos lá, agilizando, Hotel Delta, curta a base. Sou eu, novembro, ações, que visual com a aeronave, vamos para a vez. Romeu, eu acho que isso mantém a espera sobre a rotatória e aguardando para prosseguir. Mantém a espera a rotatória aguardando, novembro, ações. Papa Tambo, Juliette, Charles, Zulu. Já superou, tráfego superado, chame o controle 120.8. 208. Papa Romeu, Papa Juliette, Papá, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 120. Direita 120, Papa Juliette, Papá. Autorizado LS, reporte estabilizado, Papa Juliette, Papá. Livre LS, reportará estabilizado, Papa Juliette, Papá. Controle Salvador, bom dia, seu Papa Tango, Juliette, Charles Zulu. Papa Tango, Juliette, Charles Zulu, mantenha-se em condições visuais. Livre a ascensão ao nível de voo 065, quando possível, seu chamado para pouso. Ok, pode pegar para a radial 319. Salizou. Caso 2719, autorizar o ingresso via Alfa, reporta antes da Juliette. Ingresso Alfa, reporta antes da Juliette, 2719. Zulu autorizada, radial 320. Certo. Autoriza o ingresso 700-1739? Autorizado, 1739. 1739. 739, confirme, tem referências visuais? Protax a bordo 93 12 10, recife. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto espalho da pista nozeiro, chama a torre, quando pronto, 118 decimal 95, QNH 104, um bom voo, Xanem 140. Opa, Chilo, 0014, ele está aqui, 10, da pista nozeiro, pronto, 118, obrigado. Obrigado, pouso 17, vento 120 graus, 79. Livre. Cinco a cinco, Salvador, gol 1024. Uno 739, complete procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa. Afirmativo. Autorizado Fortaleza, conforme rota plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Momo, após transição Frontier. Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Translonda 5462, controle no 208. Track e agilizando o Hotel Delta. Contente novamente a saída, Momo, transição, Frutti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Cotejamento correto, vai passar para torcer na posição no zero. Estimado para o Papatango Juliette Charles Zulu, é 1430, destino, CSR Alfa Oscar. Gente, 1430, Juliette Charles Zulu. Zulu. Ô Torre, bom dia, 6140, ponte espera da 10, pronto para decolar. 140 após o gol, ali mantém. Sinal de 2 milhas, 17 de novembro, Oscar 8. Bebeu as clientes que é autorizado o pouso, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 9 9. Bebe pouso no 7 de novembro, Oscar 8. São 3198. Reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 180, 3198. Ao 57, direita 121, 1 no solo. Direita 21, 1 no solo. Torre 118, decimal 95. Completa lá, chamar a torre 1895, papá Juliette, papá. Solo, bom dia, gol no 739. De aproximação, aguarde pista livre. O papá Romeu, o papá Juliette, papá. Entra aguardando pista livre, o papá Juliette, papá. Está livre decolagem, 62, 140? Pesado decolagem, 1 0, vento 1 no 0 graus, 8 9. Ok, direito de decolagem, 140. Firmo, até a bata autorizada, agilizando o nome Basco Isque. No solo 58, reposte livrando pista. Estabilizando, reposte livrando, lembra a pista. Estabilizado no X-Ray, até 319. Papá passou o estanque, baixado travado. Alô, meu papá, Juliette, papá. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 8 9. Gente, papá Juliette, papá na MDA, solicita uma remetida e curvará para circular para pouso na 117. Gente, dá presente, tem condições de agir a base para pouso na 117 ou prefere na MDA? Na MDA. Gente, depois na MDA, então iniciando a remetida. Gente, na MDA iniciará a remetida, papá Juliette, papá. No 40, decolou 59, no 208, controle, bom voo. Obrigado, 208, Olimpo 08, confirme, retornando para Salvador. Negativo, está realizando um padrão de órbita para cheque dos sistemas, mais um minuto com curva à direita. 08. A Juliette Papau já vai circular. Solicita então um cruzamento na pista aqui, girar a base pela esquerda para pouso 917. Gente, autorizado, curva esquerda, reporte final no 7, Papá Romeu, Papá Juliette Papá. 7, vai agilizar cruzando a 197, vai girar a base pela esquerda, Papá Juliette Papá. Papá Romeu, Papá Juliette Papá da presente, curva esquerda, agilizando o ingresso na final 17. Certo, já curva na esquerda, Papá Juliette Papá. Fez 1198, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1198, decimal 95. 1295-03198, bom dia. 3h30, João Pessoa, para o táxi. Zero 3 horas, contorno na parte 1, após Índia, ponto de espera da pista 90, chama a torre 118.95, quem negar o 9094. De 1, contorno Índia, ponto de espera 1895. 3 Salvador, muito bom dia, 3198, passando Simbra, visual 1-0. Gente, aguarde instruções de pouso, então 3198. Aguardando autorização. Papai Juliette, papai autorizado, pouso no 7, vento 1 centena, 07 nós. Ele pouso no 97, papai Juliette, papai. Andrés 198, autorizado pouso pistão no 0, vento 100 graus, 79. Tive pouso no 0, 3198. Parro meu papá, Juliette papá no solo 03, confirme o pátio. Pátio da bata. Autorizado backtrack, ingresso na bata, reposta livrando pista. Livro backtrack, reposta lá livrando papá, Juliette papá. Siga o Xanair 6140. Possibilidade de coordenar a sua chama para o de Mateó? Pode coordenação. Obrigado. 094, após o pouso 09 na curta, autorizado ali em manter pistão no 0. Após o pouso ali mantendo 0 gol 9094. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, gol 1864, informação Mike, até 1 a 5-0. Bono 864, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. Via mar até o 050, 1014, 864. Scanner 61140, autorizada por hoje, Maceió. 40, Maceió. Salvador 05, direita no 21, no Salvador. 21, boa. Salvador, bom dia, aqui é o American 229. Este, frequência livre estacionar, bom dia. Bom dia. Estação de reboque do Finger número 11 até o pátio 3. Tener 6140, chame Recife, frequência 12545, alternama 2685. 12545, 2685, com Recife 6140, obrigado. 12545, a primária. 12545, tá ok, obrigado. Ok, senhor. Fala, bota 3198, livrão. 3198, autorizando táxi Alfa, Juliette, posição 02. Alfa Juliette 2, tá, 3198. American 229, autorizado início do reboque, reporta na saída do pátio 1 para ingresso no pátio 3. Afirmativo, senhor. Iniciando o reboque, informar. Adentrar aí o pátio número 3. Gente, se possível agiliza o reboque 229. Afirmativo, agilizando o reboque. Em turno, com passagem sobre alvo no mar, na sequência, recolhimento para Salvador. Gente, Olimpo 08, confirme qual a proa que irá manter para aproximação. Inicialmente está mantendo a 200, vai passar sobre uma embarcação no mar, na sequência toma a proa de Duna, que é autorizado, mas coordena anteriormente com o controle. A saída será da Elcio. Bom dia, é o EIPA 32. Agora que a gente quer informação mais, dá um controle mais. Guarde 132. Gente, Olimpo 08, autorizada a descida para 1.000 pés, ajuste 1.0.1.4. 1.000 pés, ajustado 1014. Tole, boa, voo 1094, decolou 1.400, curvado, passando buraquinho. Rumba 32, contato radar passando na posição coral, mantendo nível 090, voo na proa de mar para interceptar a chegada, reporte para descida. Tá, voo na proa de mar, tá no ideal de descida, Rumba 32, desça para o nível de voo 060, ajuste na 04. Para 060, ajustado 14, Rumba 32. Voo na 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Momo 370, 04. Controle Charles Zulu, pedi para o 065, para 46 minutos de Salvador. Juliette Charles Zulu, serviço radar encerrado a 47 milhas noroeste de Salvador, mantém nível 065 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 12545, alterna no 2685. Ok, 2545, 2685. 93, pronto, copy, posição 07. Pronto para cópia. 9393, autorizado Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, após voo aleta, após posição ótima, Mike Oscar Tango, Victor Alpha. Transponder 5466, controle no 208. Volta 9393, decola da pista 0, começa na pista 10 com curva à direita no perfil da. Tael contra a direção reta. Autorizado para Guarulhos, nível 340, após Lenda Vazão Mótiva. 5466, transponder. 1208, o controle. Para o TAM 39393. TAM 9393, o sejamento correto. Reporta posição na posição 07. A gente vai passar para chamar. Para pushback acionar o TAM 9393. 9393, estão estimando para o push na posição 07? Olha, senhor, pelos nossos cálculos aqui, nossa navegação, seria, serão 20, ou seja, mais uns 9 minutos. Sente. Vai. Claro. Tem nome, escuta. Tem condição de lisar o pátio 1 em menos de 9 minutos? Afirmativo, senhor. Sente. Zero 94, Centro Recife, solicito que mantenha a saída, chame agora na frequência 12545. Chama 2545. Oi, Altan, 3198? Altan, 3191, pode dizer para a gente a saída para a gente, está por entender, o Galeão? Altan, 3191, para o Galeão, prepara a saída da El, Leda Irume, Índia Romeu, uniforme Mike Índia. Da El, Leda Irume, chama ele daqui a pouco para copiar, obrigado. Valeu. Solo Salvador, American 29, passando no Traveg 6 e solicitando autorização de ingresso parte 3. Autorizado ingresso parte 3, American 229, reportado 10 minutos de reboque. Ok, reportado 10 minutos, obrigado. 2NX3910, reportado estabilizado, 864. Tram 9393, autorizado push, 07, chama táxi. Botão 9393, autorizado pushback, é só na chamar para o táxi. Uma 32, desça para 4 mil pés, ajuste 904. 4 mil, vai ficar bom. Foi dois do... Gol 1094, Santo Recife, frequência 12545, alterna 12685. Salvador, eu estou 3191, 5 de novembro, agora sim para a cópia. Rio de Janeiro 340, está no box 5. November, confere. Autorizado Galeão, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, após voo Aleta, Irume, Índia Romeu, uniforme Mike Índia. Transponder 5464, controle no 208. Autorizado 340, Galeão, rota Peru, Operão Remer 857, que é Aeroporto Campo Ju. A decola da 10ª, direita, Nazael, Leda, depois Boa, Irume, 564, 64, Nacional, posição 05. Torre, Salvador, Gol 864. 864, reporte passando externo, que legal no 0-4. Passarei. Quero baixar de chegada, 864 visual. Autorizado pouso no 0, vento no 20 graus, 7 nós. Livre pouso no 0, 10 no 4, voo 8, sofrer 4. Solo Salvador, aqui é o América 229, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. América 229, bom dia. Autorizado táxi, contorna Pátio 1, faz Índia, ponto de espera da pista 0, chama a torre 118, decimal 95, que é legal 90, 94, bom voo, 93 e 93. Gente, autorizado Pátio, contornar, ingressa na Índia, não ponto de espera, torre 1895, para o Tantri, 9393. Obrigado, bom final de semana. Já é realizado entre Simbra e Dona, mantendo 500 pés sem interferir na aproximação. Ok, cruzamento entre Dona e Simbra, sem interferir, 500 pés, com Romeu, que abraço. 864, solo 21, direita no 21 no 1 no solo. Direita 21 no 1, 864. Caso 2719, não escuta? Caso 2719, autorizaram Guarulhos conforme rota, plano de voo nível 340. Recola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voa Leda. Após transição motiva Mike Oscar Catango, Victor Alfa. Transponha 5467, controle no 208. Autorizado Guarulhos, nível 340, recolhe da mulher, curva à direita, na saída da EL, Leda motiva 5467, transponha 208, controle no 208. Codejamento correto, reporta para a posição 03. Vai, tá pronto. Puxa, pega a sua nomeação 3191. 3191, autorizado, puxa, chama táxi. Chama aí. Solo Gol 1864. Gol 1864, autorizado, táxi Alfa, resposta antes da Juliette, mantém a posição antes da Juliette, guarda a liberação do gate 05. Gente, Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda no 5. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4082, informação 9. Azul 4082, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. Via chegada mar até o 050, 1014, Azul 4082. Limpo 08, confirme ser estimado de pouso. Pausa 23, controle 1208, bom voo. 9393. Repetiu o controle novamente, senhora? 1208, bom voo. 9098, obrigado. Polícia 08, controle. Controle, muito, Salvador, muito bom dia. Tá, 9393. Então 9393, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Da EL 340, TAM 9393, alguma possibilidade de vamos direto na proa de da EL? Autorizado para hoje da EL, TAM 9393. Ok, gente. Controle ali, ó, Papa Romeu, gente, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, tem a frequência livre e bom pouso. Graças, senhor, bom dia. Comba 3-2, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1-8, decimal 95. Torre 1-8, decimal 95, está estabilizado no curso localizador. Salvador é o Rumpa 3-2, fui LS. Comba 3-2, carregamos 0-4. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 079. Autorizado pouso na pista 1-0, pouso. 132. Sente azul 2719, mantenha a posição, aguarda para o postinho 03, você pode ser autorizado. Mantendo azul 2719. Para o táxi do São 3191 com 142 a bordo, 3h40 alterna Campinas. Solizando o táxi, acidente, pois Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre 118, decimal 95, quem negar no 0-4, qual volta 3191? Índia, ponto espera 3191. Caso 2719 na posição 03, coordena com a equipe de sala, pode passar ainda Airbus 320 da TAM, a calda. Está autorizado o post no 03, chama a táxi. Após a passagem do Airbus da TAM em coordenação, inicia o post, chama o táxi, azul 2719. Salvador, TAM 9393. Prossiga, TAM 9393. O Olympus 08 está lhe chamando, senhora. Nós não conseguimos receber a transmissão do Olympus. Consegue fazer ponte com o Olympus e verificar a solicitação? Ok. Olympus da Força Aérea 08, na escuta do TAM 9393. Prossiga. Olympus 08 autorizado, mantenha 1.500 pés no corredor, caixa pregos, reporte ingressando corredores. TAM 9393, chame Recife na frequência 1251-133-25, grata pela colaboração. 1251-12335? Secundária 1-3325. Ok, obrigado. Controle Salvador. Bom dia, Gol 1162. Tende da informação November, atingindo 1170. Gol 1162, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1014. Identificou 060 com 1014, chegada mar e voo 1162. 3191, autorizado a olhar em decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 79. Relativa, linha de decola da 3191. Vou no 556. Lima no navio. Com 1956, autorização Galeão. 1956, informação em curso, November. Autorizar o Galeão, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL após Leda e posição Iron, Índia, Romeu e Uniforme Mike Índia. Transponder 5505, controle no 208. Autorizou 360, decolando 1-0 da EL, Leda e Iron, curva da direita. 5505 acionar e 208. Codejamento correto, reporta a ponte na posição 04. Vai informar, obrigado. Tá pronto pro táxi, o azul 2719, o POB 83, 4 horas e 40 de autonomia, o Fernando Galeão. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto saída da pista 10, chama a torre, 118.95, quem negar 10.14, azul 2719. Direita Índia, ponto espera, chama a torre, 118.95. Confirma quem negar? Quem negar, 10.14. 1-0-4. Obrigado, azul 271. Salvador, Rumba 32. Rumba 32, precisa? Vou coordenar nosso plano. Está para 1-0-0 para Anápolis, 23. Temos mais. Sente o Rumba 32, plano para Natal, nível 090, Golf 77. Vai via Conde. Prepara sair da Conde, Rumba 32. Avião no Decolante 33, 208, controle, bom voo. 208, boa, obrigado. Controle, Salvador 31, avião TAN, cordial, bom dia ainda. Delta 3191, contato radar, saída da EL, suba 340. Da EL 340, 3191. Torre Salvador, bom dia, azul 2719, ponte espera 10, pronto. Vem, mandem se preparando, 2719. CNE 6200, bom dia, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, chegada Mari, CNE 6200. Gol 1162, desça para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, gol 1162. 3191, poderia voar direto para El? 3191, PROD da El, da presente. Obrigado, da El, graças, 3191. Estabilizou no X-Ray o azul 4082. Azul 4082, livre elétrico, metrô em 118, decimal 95. 118, decimal 95, 14, Salvador, azul 4082. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, final da 10. Aguarde ficha livre, 4082. Aguarda, azul 4082. 1279, autorizado a decolagem no 0, vento no 20 graus, 89. Autorizado a decolagem, 1279. Olimpulso 08, controle. Para 08. 08, se desejar, está livre a proa do farol de Itapuã. Farol da Barra. Gente, farol da Barra. Gente, está livre. Farol da Barra. Eu peço, agora ajuste um 0 no 4, Olimpulso 08. Farol da Barra. 9, decolou 36 no 208, controle, bom voo. 208, bom dia, 27 Max. Guardião 01, acione o código 1711, normal, ainda não recebo o seu transponder. Estacionado 1711, Guardião. Felipe Salvador, bom dia, Azul 2719 decolou na Dael. Azul 2719, contato radar, saída da Dael, subiu 340. Na Dael 340, Azul 2719. Direito 1, 2, 1, 1. Direito 1, 2, 1, 1, azul, 4082. Azul 2, 7, 1, 9, é possível voar, mote, vai? Agora, mantém a saída. Mantém. Salvador, muito bom dia, Azul 4082. Azul 4082, autorizando táxi Alfa, reportando Cia Juliette. Alfa, reportando Cia Juliette, Azul 4082. Ente reporte localizador nível leste descendo para 2000 pés, ou 1162. Ente descendo para 2000 com 1014, sumário estabilizado, voo 1162. Guardião 01, chega agora a torre 118 decimal 95. 395, Guardião 01. Oi, o Guardião 01. Chega, Guardião. Tá, intenciona pouso no Graé, agora tá a 7 milhas afastado. Sente e prossegue na estrada do Coco. Reposte no Través Norte da Torre Salvador. Através Norte, reportará o Guardião. Olimpo 08. Vamos tráfego 12 horas, 4 milhas. Um Boeing 737 visando 4000 para 2000 pés rumo Nordeste. Pelo 3191, chega no centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1-3-3, 25, boa. Ligou 1162 em grau à esquerda para evitar a formação. Ente livre, 1162. Ente livre para o voo 1162. Sinal 6200, pode TAP, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reduza para 2209. Pode TAP, desce 2000, 1094, reduzindo 220, Sinal 6200. saber? 1556, após o ingresso da aeronave da Zuma 03, quando não clique pedindo solo, chama para táxi. Na escuta? Gente, reposte no, através dos jatores, poderia confirmar a posição? Agora aqui em Buraquinho, tá indo pra Estrada do Coco pra reportar lá, no Través. Gente. Preocupe agora a coordenação. Agora a coordenação, 410. Gente, 410 agora a coordenação, gol no 790. Estabilizou, ILS. X-Way, pista no zero. Bom, 1162 livre, ILS, chame torre 118.95. Tem que chamar na torre 118.95. 95, correto, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, bom dia. Bom, 1162 estabilizado, ILS, X-Way, pista no zero. 1162, reporte passando externo. Reportará, foram 162. Controle Salvador, é Tacanzinho, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, Salvador, prossiga. O Bravo Serra Serra, você decolou de Serra Índia com Índia, está com flor de Serra Juliette Nova Bianchi. Estava tendo 510 com 4 a bordo, o código da local é o 5571. Vai manter o corredor internado, depois o corredor forte, o Bravo Serra Serra. Você na 6200, pequeno desvio à esquerda, evitar uma formação. Gente, o Xenia 6200, reporte no localizador livre, aliás, pista dessa. Pista livre, aliás, reportará no localizador, Xenia 6200. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, confirmando sua altitude e o estimado de pouso. Estimado 1505. Pouso pairado sobre a cabeceira 17, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus 09 nós, o helicóptero não irá interferir com a sua aproximação. Entendi, não está autorizado pouso cabeceira no zero para o voo 1162. Pronto, vá, pegou 970. Autorizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 410, cola pista no zero.